faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui tá no terreiro, perua dia, faz inveja pra gente que não tem mulher. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, o cama de Oxóssi é caçado. Ora viva Nanã, Nanamburucô. O cama de Oxóssi é caçado. Ora viva Nanã, Nanamburucô. Pai Xangô, no terreiro de preto velho, iaiá. Ora vamos saravá. A quem, meu pai? Xangô. Aqui quando o terreiro perua dia, faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro perua dia, faz inveja pra gente que não tem mulher. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. No jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá. Mucama de Oxóssi é caçador. Ora viva Nanã, Nanamburucô. Mucama de Oxóssi é caçador. Ora viva Nanã, Nanamburucô. Iô. A quem, meu pai? Xangô. No terreiro de preto velho, iaiá. Ora vamos saravá. A